2, 3, medio, 3, venga. Control de Salvador, está 3603, pasa 1500, Nadael. Nav 3603, contato radar na decolagem, tudo para o nível 340 na saída da EL, após lida direto brilho. Direita. Na saída da EL, lida e após brilho, tá 3603. Prioridade voa direto da Elfa, tá 3603. Autorizado, direto Leda. Direto Leda, muito grato. Voo número 3, chama agora centro Recife, 128.0, alterna 126.0. 280 e 260, boa noite. Boa. Guardião 07, controle. Gente, Guardião, manter condições vazias, linha do litoral, reporte situação. Prosseguiu, tá 3250. Temativo Juliette 03, do portão, são 3258. 5216-62 a bordo do 3:30, alternando o Recife para o táxi. E 5216, táxi via táxi, índio alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1118 decimal 612. O ajuste VIS 21, apenas atentando a aeronave da TAM, parqueando em 03. 7 alfa, índio alfa, ponto de espera 1021, iniciante do tráfego da TAM, 5216. Salvador, boa noite. Vou 18 para ingresso. Boa noite, com 985, a linha decola da 10, vento 160 graus com meia dúzia de nós. Boa noite. Estou no zero, desça para 2000 pés, altímetro no 021, reporte estabilizado. 2000, 1021, autorizado final do X-Ray, 4070. Controle, o Guardião 07 passou pro Tofu. Chama agora a torre 118 decimal, meia dúzia, Pomposo. Obrigado, boa noite. Controle, Salvador, Bono 398, a chegada é a Mari. Passa o 180 para o 160, boa noite. Boa noite, Bono 398, acione identificação, desça para o nível 07. 5-0 na chegada Mari, ajuste ao altímetro em Salvador no 021. 050 é... confirma ajuste? 10221. 10-2-1-3-2. .885, decolado ao 56, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, graças, boa noite. Salvador, boa noite, boa noite, 85. Boa noite, 85, boa noite, contato radar na decolagem. Tudo para o nível 360 na saída da EL, após Leda, direto bridge. 360 na da EL, após Leda, bridge, boa noite, 85. Guardião 07, vento no 60 graus com 8 nós, altímetro no 021, reparte solo controlado. Solo, solo controlado, Guardião 07. 52 no 6, livre decolado ao no 0, vento no 60 graus com 8 nós. Decolagem 52 no 6. Decolado ao 58, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado. Olhe Salvador, 35216, passando mil pés. Autorizado, reporta ataque. Reporta. 50, Puka 56, 5216. Gente, solo 59, frequência livre 07. Salvador, voo S5827. Jet 5827, informação em curso S-Rei, Galeão, Corrigindo 360, Bloco 4. X-Rei, Bloco 4. Autorizado, Galeão, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o peso 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8, e aciona 5105 no transponder. Golfe autorizado Galeão, nível 360, decolada 10, curva direita, na Dael Lia da Bridge, peso Luno 0208, controle 5105, Webjet 5827, confirmando nível 360. Correto, portão 4, chama pronto, busca de estacionamento, Webjet 5827. Chamaremos pronto, busca de estacionamento. Caju? Aguardo. Aguardando. Táxi para 32224, está com 11 a bordo, 3 horas e 50, está alternando o Fortaleza. Fortaleza 2224, táxi via Pátio, Mundial, até o ponto de espera da 1-0, enquanto espera a torre 1-1-8, decimal meia, dúzia, o ajuste 2-21, bom voo. De Pátio, Mundial, noite meia dúzia, enquanto espera o Fortaleza, obrigado. Autorizado direto para Aracaju. Direto para Aracaju, 5216, obrigado. Gol 1398, autorizado a final do procedimento de LS Exception no 0, desça para 2 no pé, altímetro no 021, reporte estabilizado. Autorizado procedimento para 1-0, desce para 2000 com 1021, permanece estabilizado, zona 398. Estabilizou, LS 4070. Completa final, pista 10, torre 1186, 1021, né, ajuste 4070. Final 186, 1021. Gol 1885, chame Recife em 1251. 251, grato, boa noite. Altos com 8 nas, altímetro no 021. Forma normal baixar pra lá. Boa noite, mantém o ponto de espera 2224. Pegue. Está travado 9-0-4-0. Frente livre pouso. Pouso autorizado. Do 2224 ali, mantenha no 0. 4070, solo 06, livre à direita, solo 121, decimal 9. 8129. Gol 1604, identifique, desça e mantenha 4 mil pés na chegada a mar e 1021-021. 4000 maré, dona 604. Alfa Juliette, portão 1-1-0. Decolador 08, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, uma boa noite. Salvador, daqui a pouco eu cheguei em Fortaleza, Salvador. Controle Salvador, passei 2224, decola, cruzando 1500 pés no perfil da Momo Proti. Procopio, passei 2224. Sub mantém nível 350 vigilância. 350 vigilância, 2224. Estabilizando o localizador, igual no 398. Completa sinal, 4 milhas para Simbra, 1186 é a torre no 398. 398, 23, obrigado. Rei Galeão, nível 360. Decolada 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bridge, onde intercepta o pêndulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decima 8 e aciona 5-1-1-0 no transponder. Tem uma autoridade de 6-0, 1-0, curva direita da El, Leda Bridge, a pêndulo 1-0, controle 1-2-0-8. Transponder 5-1-1-0, Oxené 6201. Confirmando o transponder 5-1-1-0. Confirmando 1-1-0. Selecionamento Oxené 6201. Levando 398, você já confirmar a frequência novamente da torre? 1-1-8-6-2-0. 18-6, obrigado. Salvador, passou 2224. Prossiga. Puxa, beleza, amigo. A ideal seria 30. Eu sei que você não autorizar, mas se não autorizar, poderia coordenar com Recife, direto do Juazeiro, por gentileza. Mantenha inicialmente o perfil da subida aguardando o Juazeiro. Sim. Salvador, Gona, 398, sinal de LS baixado e travado. Gona 398, livre pouso na 1-0, vento no 60 graus com no 09, altímetro no 021. Livre pouso no 0, altímetro no 021, Gona 398. Link Tango, confirma o Fátima, encontra? Sente, autorizado Maceió, nível 190, decola da 17 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Maceió. Controle em 120 decimal 8, a torre em 118 decimal meia dúzia e aciona 5104 no transponder. Puca, Jamo e após prossegue direto para Maceió. Whisky Antan. Confirmando a frequência do controle, 120 decimal 8, whisky antitango. Correto no pátio 5, já possui TAB? Zero 5, para acionamento, táxi de decolagem agora com a torre em 118 decimal meia dúzia, o ajuste 1021, bom voo, papatango, whisky antitango. Paulo Web 5827, puxa acionar no 04. Web 5827 no quadro autorizado, reporta ataque. Chama ataque, 527. Chama para o táxi. Três nove oito, solo azul no quatro, livre à direita, solo 121 decimal 9. Luna 398, boa noite, tá TV Alfa, Juliette 09, ao portão. Alfa Juliette 09. Desça aí, mantenha 2000 pés, livre LS, acusa o localizador. É 2000, mas reporta o localizador, melhor fácil. Centro, controle Salvador 356. Chame Recife em 12685, 35216. 12685, obrigado. Tá Webjet 5827, 105, 340, Guarulhos. CV é Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 118, decimal 62, o ajuste 1021, Webjet 5827, bom voo. Ponto de espera 186, boa. Gol 604, autorizado a final do procedimento RF, reporte estabilizado. Já autorizado a final do RF, vai reportar o 604. Flight 527, linha decola da 10, vento 170 graus com 8 nós. A 6201 no coordenador com a equipe de sol após a passagem da aeronave da Gol, a retaguarda, ingressando agora próximo a Juliette, vai ingressar após a mesma estar livre no porta-ataque. A Gil vai coordenar com a equipe de sol após a passagem do Gol, vai iniciar para 10062. Jet 5827, decolado 1220, controle 120, decimal 8, bom voo. 2088. Controle Salvador, muito bom, Webjet 5827, decolado na sua escuta. Controle 120, decimal 8. Desculpa. Jet da Webjet, decolado na sua escuta, muito boa noite. Web 827, meu cordial, contato radar. Possível da El Oleda. Autorizado. Muitíssimo obrigado. Número 04, está precisando avisar o Cono Zero. Ciente, em aproximação, checa o trem Torre 1, 186. 186, tá adiante.